Mobilizado, 6746. Tem 1986. Saudade. Cono 7 no 4, chame Recife 1685. Boa noite, Torre, objeto de 67. 46, passando o estado embaixo travado. 6746, boa noite, livre pouso 10, 150 graus, 59. Livre pouso 10, 6746. O 1794, bom dia e melhores. 150 graus, 59. Obrigado. Autorizado, no 805, chame táxi. Autorizado, chama táxi. Aos 39, Alfa Kilo Pate 3. boa noite, ao voo no 896 para João Pessoa, sem informação, Bravo, pronto para a cópia. No 896, portão 2, aguarda a cópia, 1021. Aguardando a cópia, poderia limpar a nossa saída, por favor? Boca. Boca. Mota Bardo 56, gol 18. O 1805, livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto espera 18.6. Reporte pronto, 1805. Cliente, pátio Índia Alfa, vai a porta pronta, depois de sair da 10, gol 1805. Voltou a confirmar a posição para o 6746. Prossegue, confirme para a torre. O objeto 6746 é pátio 3? Afirmo, pátio 3. Salvador, T3152 para o táxi, com 141 a bordo, 2 horas, alterna Natal. 3152, livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto espera 18, na minha escuta, reporte pronto. Pátio Índia Alfa, na sua escuta, T3152. Gol 1606, está na posição 5, pronto para o posto de estacionamento. Aguardo, no 606. Na escuta para a cópia também, por favor. Tram 3170, desça para 2000 pés, chegada a Mari. Ajuste no 021. equipe aguarda a cópia 1021. Visão pro 606, está o push, não. No 606, autorizado Campina Grande, o nível 390, Pesolo 10, pista 90, curva à esquerda, saída Puca, Zipa, controle 120-8, transponder 5047. Autorizado 390, Campina Grande, na Pesolo 190, com primeira curva à esquerda, na Puca, Zipa. 5047 é o transponder. 1208, controle 7 para o Golf, 5. Portão 5, autorizado puxar, chame táxi. Chamar a táxi, Golf. Salvador 3152, 3152, a linha decola, 1950 graus, 59. Dizem 3152. Noite 05 após o trem alinhar e manter. Afirmo, já tem, mas é o número 2 para a cópia. O 06 está pronto? Ok, no 896, autorizado João Pessoa, nível 370, pelo ISC 58. Pista no 0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120-8 e o transponder é o 5046. Afirmativo, está autorizado João Pessoa no 370, circulando a 10 na curva esquerda, na seta Puca, transição Aracaju. 20.8 é o controle, a fonte 5046 é o transponder, o gol 1846. Portão 2, aguarda, chama para puxa acionamento, 189. Chama. Decolagem autorizada, 950 graus, 59. Trip 5317, está pronto para a cópia? Salvador Belém, nível 380, Pesolu 41. Pistão no zero, curva à esquerda, Momo, transição Trova. Controle 120-8, transponder 5050, Trip 5317. Felipe, aguarda, chama para puxa e acionamento na pole. 5317, vai aguardar mais um minuto devido à aeronave da Gol, que puxou no portão 5, deve pedir táxi. Zona 52, decola aos 49, controle 120-8, tenha uma boa viagem. 1208, muito obrigado, boa noite. Quarto gol 1606, está com 1252 a bordo, 4 horas e 17 de autonomia, alterando Fortaleza. No 606, livre táxi em frente, pátio Índia Alfa, reporte no ponto de espera pronto. Pátio Índia enviado a palavra pode estar para o voo, né? E 5317, coordene que a equipe de solo após o gol a retaguarda, está livre no portão 1, não chame táxi. Sim, eu te mantenho no 606. Mantenho, 605, decolagem autorizada, 1950 grau, 5 nós. Alinhar e manter, fixo no zero. Vai alinhar e manter, voo 606, na 190. Oito zero cinco ao 5 3 128, boa viagem. 08805, obrigado. Táxi trip 5317, direito até o ponto de espera, reporte pronto. 6, decolagem autorizada, 950 graus, 59. César, César, terminal 9. Autorizado, chame táxi. Boa tarde, não, não, cara. Cliente 3152, chame Recife, frequência 12685. 12685, muito obrigado. 1805, chame Recife, frequência 12685. Consegui compreender. 170, torre 18-6. 18-6, tá 3-6. Controle, por gentileza, poderia repetir a frequência para o 1805? 12685. 2685, bom dia. Decolado alto? 57, 128, boa viagem. Boa. 170 da TAM, torre. Assim, escuta, pastor externo baixando e travando. Livre pouso 10, 150 graus, 5 nós. Livre pouso 10, tá 3170. Confirma o ajuste no 021. 1020 agora. Gente, 1020, tá 3170. Chamou o voo 606? Restrito nível 330. Ok, solicita final, 330, solicita como final 370, ok? Salvador, o gol no 896, pronto para pedir direcionamento. Posição 2. Aguardam no 896. Aguarda. Trip após o aeronave na curtíssima alinhada e manter. Ok, cara, faz aeronave, alinhada e manter. Para o táxi de 2 horas e 15, 179 de bordo, alterna Salvador. Nós 94, livre táxi à direita, ponte espera 18-6, mantém a escuta da torre, reporte pronto. Tá, sim, a gente vai manter o gol 1994. 3170, no solo ao 00, direita, táxi Alfa, Juliette, Alfa, Kilo, pátio 3. decolagem autorizado, 950 graus, 5 nós. Quatro, alinhar e manter. Boa viagem. 1208, grato, bom trabalho, senhor. 5317.